no time! Fora da moral! Agora, caçadores. Agora, caçadores. O baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes. Show de marcantes. Tudo na categoria! Patrese. As melhores recordações musicais da sua vida. O top DJ do Pará irá trazer para você e vai fazer você viajar. Aqui no gigante Crocodilo. Crocodilo. E aí. Aqui no gigante Crocodilo. Vai, meu top do Pará. Comece o seu repertório de sucessos. Bora começar! E o quê? Crocodilo, o animal, precisa dizer mais alguma coisa? O Tunitão na pedreira também, já aqui presente com a gente. Um abraço, garoto! No meio de uma guerra, quem atrás eu peguei? Gigante Crocodilo Prime. Vamos se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha. Que é o baile do Patrese. O pique é misturado com mangue soba. Fala, Giovanni Brito. Tá comigo ao lado. Bora, Giovanni, pra cima. Prime. E o quê? Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem. Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé, pois salva a vida só tem pra tripulação. Com muito custo chegamos no outro lado, agora com pé na cidade a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada, pois eu quero é passação. O Neto Mecânico também. E aí, pelado? E a academia também. O G-Box é isso, é? E Augusto Correia, galera, comigo. Vamos nessa! Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer. Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. Veja só, seu pirateiro, o que você foi fazer. Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. E tome. A borracharia Cometa aqui presente com a gente e Augusto Correia também. Um abraço do Patrese. Vamos vem dançar. E o quê? Bumbi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. Já já o bagulho doido. Vai detonando e a galera chegando junto. É o Patrese na área. DJ Patrese. É isso aí, galera. O B é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. E o quê? DJ Gilmar no comando da nave. É o poderoso que já vai decolar. Eu acho que vou dar uma ligadinha pra minha gatinha. Pra gente curtir por aí. Curtir o quê? Gigante Crocodilo Prime. Alô, amor, bora! Vem dançando, vem dançando. Toma! E o quê? E o quê? No gigante, meu irmão! Crocodilo está na área. Daniel também! A Deise, o Neto e a Branca! Once I'm waiting back in the street, loving and hearing the feeling brings in the love and cross the day. So I run away and forget about everything. Como é que é? You see the pain and the thought and the love. O animal. O animal. O animal. Gira. Used to thinking I'm so easy. Used to say me it is so easy. No trying, no trying now. Vem dançando. Used to live in many be happy. Small believe in many be happy. You're crying, you're crying. Agora é Crocodilo Prime. Sério? Vamos falar sério. Bora! E o quê? É do jeito que o Pitoco gosta. Ele pediu, não vamos. Tonicão também, seu filho. O Toninho. Galera da pedreira na fronteira. Vamos nessa agora. Beijo como seu de amor, me faz entorpecer, que loucura, amor. E o quê? Está contigo assim. Beija seu corpo sobre o meu. DJ Patrese. Amor, que eu tenho é todo seu, agora eu quero é mais. Te possuir de vez. Pra cima! Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem só. E o quê? E o quê? Esse entra e sai. Sai de amor. Mexe, mulher! Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Crocodilo Prime, mexe, esse é o meu gigante. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. crocodilo, o animal. Vem de muito longe, me deixa louca. Então diz, vai! Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Meu parceiro Ezequiel também aqui presente com a gente. Gringo lindo. Aquele abraço do Patrese, moleque. Vamos dançar, vamos curtir. Daqui a pouquinho tem pressão. No verão que vem de é um show do gigante. Te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. E o quê? Me dá um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life. You crazy for me. My baby, I love you. Me dá só um toque. Que eu vou morar consigo em Nova York. I like my life. You crazy for me. My baby, I love you. Bora pra cima! Galera, chega chegando! DJ Patrese! Patrese, Patrese, DJ Patrese. Então diz! Eu te quero eternamente. Distribuidora também, Ponto Frio. Aí, Giovanni, aqui, moleque. Está cansada de saber. Alô, garçom, traz um pacote aqui na frente do gigante. Ah, tá fim de beber. Bora, garçom, pra cima. É tão grande. Minha paixão, eu desejo de te amar. E o que? E o que? Não me canso de falar que eu te quero. Fala, mulher! Que eu te quero, baby, baby. Juro, te amo demais. Hoje até sou capaz. O Piratinha também, né, Menegas? Augusto Correia, aqui comigo! Obrigado. Bora, baby, bora, bora! Agora! De lá agora é... Agora é Crocodilo Prime! Vem te embora pro gigante! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Vai começando assim o baile do Patrese! E a galera chega chegando! Daquele jeito! Chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco. Bora, Giovanni Brito, só dá R na parada! Com esse corpo lindo eu chego mais no além. Chega mais perto, meu bem. E não! Não faz assim comigo. Dance. Esse swing vou contigo. Não me diga não. Eu amo me pra mim. É bola, é bola, é bola. E não sei. DJ Patrese, o top DJ do Pará. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Tá tomando tudo! Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti. O Josiel Teste também! Não se esqueça. Aqui presente com a gente. Um abraço, Josiel! Não sei. Patrese. E o quê? Por ti. Crocodilo aí, gente! Tudo em ti me achou, meu se detonando, começando o baile, o baile, o baile, o baile, o baile, o baile, o baile. É o baile do Patrese. É o baile. É o baile do Patrese. Vamos pra cima. Gigante Crocodilo Brás. Pode chegar que o Patrese tá na Caqueado, vai! Alô, Tiaguinho, manda ver! O homem do chaneiro! Baby, baby, a gente terminou. E agora? E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Agora é Crocodilo Prime. Eu te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. E o que? E o que? E o que? Quando estava com você, era tão gostoso, bonito, do jeitinho. Era carinhoso, caqueado. Quando você chamava o meu nome pela cor. Para a Bianca, do jeito que tu gosta. Agora o que me resta é encontrar alguém. Tem as qualidades que você tem. E toma, toma, toma, toma, toma. Não para. Gigante Crocodilo Prime. É do jeito. E às vezes? Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. E o quê? Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Aí, Marco! Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixe solidão. Meu parceiro branco também, hein? O Giovanni Brito, a borracharia Cometa. Galera, tudo aqui, ó. Toma caqueado no gingado. Vem dançando, vem bailando, vem dançando, vem bailando, vai dançando. Um, dois, três. Bora pra cima, Patrese. Estou escrevendo esta carta pra dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me... Tudo na moral! Mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar. E o quê? Que pra você eu já existi. De que adianta viver? Já já tem um show! Fingir para um... Gigante Crocodilo Patrese já na área! Enquanto... Já tomando e... tudo, bem light, vem na manha! Fala no bregaço! Vai rolar muito funk, muita pressão! Minha... Vai rolar tudo! Enquanto isso, te vai assim, ó! Não adianta me procurar! Então canta! Nem mesmo saberei para onde vou! Ó, filho! Tchau, amor! Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor, pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor, até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor, pra você eu nunca mais irei voltar. Vai pra cima, dona! A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha meu rosto. deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra. É tipo assim, ó. Sempre deixa saudade em alguém. DJ Patrese. Cada cais ancorado. Deixa o teu nome gravado. Então deixa, deixa! Deixa eu entrar. Sete horas ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecá. E o que? E o que? E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecá. Para Breno, Giovanni Brito também. Vem, e vai, Thiago na mente. Vai, e vem, e vem, e vai. Baile do Patrese é bagulho doido. Aqui no Baile do Patrese. E o brega, e o brega, e o brega! Brega também é caldrum. O Adriano. É caldrum. Adriano da carne. Caldrum. O Rico também. Brega também é caldrum. Engenho. Todo mundo aqui, é ó. É caldrum. É caldrum. Brega também é caldrum. É caldrum. Borracharia Cometa. Bora, Branco! Brega também é caldrum, é caldrum, é caldrum. Vai começando o baile! Arqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrum, te apaixona corações. Brega também é caldrum, é caldrum, é caldrum. Brega também é caldrum, é caldrum. Tonicão também, da Pedreira. O amor. Juntamente com o Sandro de Bragança. Galera de Bragança que dá valor na sequência. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. Vamos bailar! A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim. E o quê? O sonho se realizar. E vamos lá, vai! Mas o seu desprezo me tortura demais. Consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Vamos lá! Mas o seu desprezo me tortura demais. Vai começando assim, ó! Consigo viver desse jeito. Crocodilo. Passo sem você, penso. Crocodilo. Você! Você me deu o desprezo. Posso merecer. O dia mesmo o desprezo voltará. Pouquinho tem um show. Você me deu o desprezo. Calma que tu vai me deixar doido, diga só. Um dia mesmo o desprezo voltará para você. Cisca, mulher. Bora, Giovanni. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo gigante na parada. E a galera chega chegando e o bagulho vai doidando. Como é que é? Você é minha gata, você é minha paixão. Eu te quero nos meus braços, bem no meio do salão. Vem minha tchutchuca, vou pôs um filé. Mexe, mexe com jeitinho, mostra tudo que tu é. O quê? Na fronteira também. Aí eu tinha dá um show e faz a festa. Você pode comprovar. É a galera do rock que sacode o Pará. Sacode, sacode, sacode. Do jeito. Passa a noite inteira sem dor. G! Olha o Kids também, na Sacramento, na fronteira, com Freitas, da Pesca, de Augusto Correia. Todo mundo aqui, ó! E o quê? Pedindo seu olhar. Cozinho também, a Maiara, a Mauri, ninguém... a Mauri, acho que é isso aí, ó, e a sua primeira dama, a Sueli dos Magnatas, aqui, ó. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver, não deu em nada, só prejudicar a nosso amor, mas foi em vão. Por quê? Porque eu te amo. Te amo. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Olha os magnatas! Vai! Estão na área! Vem, vem sentir essa emoção. Você vai se apaixonar, magnata, puxa. E aí, Juan? E aí, Budizinho? Vamos que vamos! Sei que no salão quero dançar, muitos passos vou mostrar, o magnata, o chefão. E o quê? Tem o DJ Júnior comandar, muitos... E aí, Branca, Juan? Você não vai. Os magnatas estão comigo. Os mais abertos, o chefão vai te mostrar. Peralma também, é bom, Irlãozinho do Ponto Frio e Novo Olinda aqui comigo. Sou magnata, sou magnata. Bora crocodilo, bora, bora crocodilo. Tag, tag, tag, tag, tag, tag. Eu vou só te amar, e deve só te amar. E bagulho doido. É caquinho! Gigante Crocodilo Prime. A festa vai começar e você vai dançar. DJ sente o quê? A brisa do mar. E aí, Branco? Aquele abraço, Branco, você. Aquecer, o príncipe na área. Os correr, aquela de peso. Vem lá no trem, então, bora! Sonhei, sempre te amarei. Amo pra toda vida, você me faz feliz. Nunca me senti assim. Meu coração explodindo de paixão. You can, can. Por você, sempre te Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime, esse é o meu gigante. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. E as marcantes! Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora, eu sou feliz. Dourados, aqui com a gente também, um abraço a vocês. Bora, Evandro, tamo junto. Você tá aqui, ó. Aqui é Crocodilo Prime, meu amor. Como é que é? Sei que onde estiver está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Tonicão também! E o seu filho, o Toninho! Lá da pedreira na fronteira! Estão mil graus! E junto com o Juan também! Aquele abraço! E agora? Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando lá. Volta pra mim! E a galera chega! Toma, toma, toma, toma! Toninho, juntamente com seu pai, e sua esposa também, a Silvinha. Feliz, eu nunca estive tão... Altinho de Guaraci, na fronteira. Quando você passou em sonho pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti. É muita onda, ligação. Querendo ter você junto a mim, que pena que você partiu. Também vai se ele te provar. te conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Vamos lá! Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. Você é o presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Então diz! Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Vamos nessa! Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. Um, dois, três, agora! Banda, banda, banda, renda. Aí, Joel! Joel do Guamá também aqui, ó! Agora é Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. A situação é difícil. Do jeito. Vou aguentando no peito. Olha o pudizinho, acordou. Ligou pra ela, liberou. Eu quero. Deixa eu beber uma só, meu amor. Ele falou pra ela. E não dá mais chorando, estou. E aí, gatinho? Apaixonado por você. Me explicar ao coração. Te vas, me te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? E o quê? Como fingir que você ainda se importa? Que e aí, Neto de Bragança? Dariel também, Barbosa! Tudo aqui no baile! Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por. DJ Patrese! Está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Crocodilo. Crocodilo. Não chora, não! Crocodilo. Tormento. Olha o tonelada. Mamado de garçom. Sua, traz dois pacotes aqui que a galera tá fim de beber. Ao lado direito aqui do gigante. Bora, garçom, bora pra cima, meu irmão. Como é que é? Seu jeito de me amar. E o amor, e o amor? Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Crocodilo. Bora! crocodilo. É crocodilo. Manda. O animal do Pará. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Eu sei, foi sem querer. Magoei você. Eu sei, um abraço também, hein? Lá do Ciclone, que ganhou em Goiânia. Detonando tudo. O Fábio, o Alex. Bora, Fábio, Alex, é lá do Ciclone. Estão aqui já. E aí, Fábio? Bora pra cima que o bagulho é doido, moleque. Fiquei com medo. Bagulho doido. E o quê? Mas hoje eu sei. Te amo de verdade. Minha cara metade é você. Gigante Crocodilo Prime. Sei que não é fácil pra te. E o quê? Pare um pouco e pense mais. E você? Se vai. Vamos lá! Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Deputado Thiago Tormento, já aqui comigo na fronteira. Aí, meu deputado, tamo junto. É nóis! É solteiro esse desgraçado. Volta pra mim. Fala, garçom. Traz os pacotes aqui pro meu deputado Thiago Tormento. Você sabe que eu não vou pedir pra e uma mesa. Tá ele e o Tonelada junto. Se manhoso, eu sei. Presta atenção esse bagulho. Você quer um homem que te faça mulher. Vem, filha. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. E aí, gatinho, que hoje eu quero te dar amor. Ei, yeah. Eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te... Thiago Tormento, já te vi. Tá bonitinho no crocodilo. Chão. Não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. O Alan Santos também. Está aqui demais. O Jarley também. Tá todo mundo aqui, ó. Não mais permitir o teu olhar. Bora que é marcante, marcante, marcante, marcante. Crocodilo Prime. Esse é o gigante Crocodilo Prime. Tá bonito. Foi lindo de... Olha, deputado, nossa, vem rapidinho. Ali, deputado, você é na hora o bagulho. Me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer e sente falta. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Te vira no cinta. Está fria a madrugada. Fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a minha... Olha a minha também. Água cheia, ó. Galera comigo, tudo em peso. Toma aqui comigo, tá tomando tudo. E o que? Eu te vejo. Bate forte o meu coração. Bateiro corpo, desejo e paixão. Gigante Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Patrese. Arrepia do DJ Patrese. Tudo, filho. Tocou a nossa canção. Me segue, mas vou lembrar. Pegando pra ti. Você. Volta, volta. Te vira. Sei que quando eu escutar sua voz, os irmãos. O Bebel também, irmão Lucas. Distrito. Forte, leal. Um abraço a vocês, tamo junto e misturado. Que mexe com meu corpo. Tá testa, vi aqui. Me fazendo outra vez chorar. E o quê? DJ André, DJ André. Toca uma na segunda volta. Me segue, mas vou lembrar de você. E o quê? Esse que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance. Aí, Tony Gão. Tonicão na Bedreira, seu filho Toninho também. Bora pra cima, meu irmão. O bagulho é doido das marcantes. Lá vem mais uma. Banda 007, o batidão. E a gente gravando esse CD de marcantes, amor. Os caçadores do animal. Eu só fiz essa canção pra revelar meus sentimentos. Sai da peleira! Pra dizer tudo aqui, ó. Que você mora no meu peito. Com a galera de Bragança, de boa. Sonho acordada, quantos minutos. Pra dizer que teu sorriso ilumina o meu mundo. Impossível te escrever, vou cantar pra você. Produção do Ciclone, ah, yeah. Já aqui ao lado, um abraço a vocês, galera do Ciclone. Se eu pudesse juntar areia do oceano, namora. Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria o quanto eu te amo. Toma que toma. Como um sonho bom, você surgiu em mim. O Mikael também, GDA. Galera, tudo aqui, ó. Desde os dias que vivi sozinho, longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti, voltei. Estou aqui só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Bora botar um pouquinho na pressão que tá na hora.